frente dos outros eu vou deixar. Entre quatro paredes, entre quatro paredes. Me maltrata, pode maltratar. Na frente dos outros eu vou deixar. Deixar. Entre quatro paredes. Fala pra ela que entre quatro paredes você se resolve. Entre quatro paredes. Vai, vai, mãozinha em cima no clima. Hey! Isso é pegada de vaqueira. Hey! Diego Ferrari, jeito jovem de fazer rádio. Passa a noite acordado pensando em você. Quando te vejo, fico todo encabulado, com um sorriso disfarçado pra você não ver. Mas quem eu tô tentando enganar? Se o meu coração só chama o teu nome, tô com a vontade louca de te abraçar. Acaba logo com esse medo e vem me amar. Só sei que isso é amor. Vem me amar, vem pra mim. Sem você não sei quem sou. Vem me amar, vem pra mim. Só sei que isso é amor. Eu acho que eu estou apaixonado. Passa a noite acordado pensando em você. Quando te vejo, fico todo encabulado, com um sorriso disfarçado pra você não ver. Mas quem eu tô tentando enganar? Se o meu coração só chama o teu nome, tô com a vontade louca de te abraçar. Acaba logo com esse medo e vem me amar. Diego Ferrari, jeito jovem de fazer rádio. Pra que fui prestar? Se o homem só gosta de mulher que não presta. Mulher safada pra você acerta. Tu merece um chifre bem nessa testa. Pra que fui amar, me entregar a esse amor vagabundo. Eu era tua e tu de todo mundo. Sai daqui com seu beijo sujo. Pra que prometer o céu e depois me jogar no chão? Pra que prometer amor? Seu beijo. melhores programas, os melhores profissionais, o melhor som, a maior audiência e a sua melhor companhia. Rádio Difusora AM 630 kHz. Repórteres, comunicadores, técnicos, programadores, operadores e todos nós da família Difusora trabalhamos dia a dia, 24 horas, para dar aos nossos ouvintes a melhor programação do rádio da Amazônia. Difusora, 24 horas ligada em você. Em Macapá, 15 horas. Boletim Difusora. Dino diz que regulação é inevitável diante de abusos cometidos por plataformas. A declaração foi dada em entrevista ao Conexão da Globo News. O ministro da Justiça fez referências aos conteúdos divulgados por empresas como Google e Telegram contra a chamada PL das Fake News, projeto de lei que cria mecanismos para regular a atuação dessas plataformas. Secretaria do Meio Ambiente monitora mudanças na foz do rio Araguari. A região tem sofrido grandes transformações nos últimos anos devido ao assoreamento do leito do rio. O governo do Amapá monitora as condições ambientais da foz do rio Araguari entre os municípios de Tartarugalzinho, Cutias e Macapá. Como parte do trabalho, uma equipe de analistas da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, SEMA, sobrevoou a região e fez registros fotográficos. Essas imagens são essenciais para entender a dimensão dos impactos ambientais na área. Trem goleia São Paulo pela primeira partida do Amapá em 2023. A partida foi realizada no estádio Milton de Souza Correia, Zerão. Os gols da locomotiva foram marcados por Leandro Cearense, Dudu, Silvio, Souza e Wanderson Goutinha. Zé descontou para o tricolor. Agora, a equipe rubro-negra volta suas forças para o Campeonato Brasileiro da Série D. Última notícia. Governo divulga proposta para regulamentar apostas esportivas e prevê regras para evitar manipulações de resultados. As regras devem ser publicadas em medida provisória, que tem validade imediata, mas precisa ser votada pelo Congresso. A Fazenda prevê arrecadar até 15 bilhões com as apostas online. Em Macapá, 15 horas e 2 minutos. Segue a programação da RDM com Elas Informam. Apresentação Luciane Alves e Keila Góes. Marcelo Guido, Boletim Difusora. Boletim Difusora. Rádio Difusora 630M. Difusora. 15 horas e 2 minutos. ZYH 422, 630 kHz, ondas médias. Estúdios localizados na rua Cândido Mendes, 525 Centro, CEP 68.900-100, Macapá. Com você aprendi tudo que sei. Cada conselho, cada abraço, cada olhar. E com você aprendi muito sobre a palavra amor. E tem ofertas! Smartphone A03S, 97 mensais. Smartphone E-Promulti, 389 à vista. Notebook 11 polegadas Multi, 129 mensais. Nas compras acima de R$300, ganhe um cupom e concorra a 5 tickets de R$1.000 em cashback na loja. Dia das Mães Center Kennedy. Carinho, amor e cuidado o ano inteiro. Da qualidade, meu irmão, não abro mão. Só na loja Avicap encontra a melhor opção. O atendimento é sempre especial. Esta Avicap é mesmo sem igual. Conheça, bem no centro da cidade, o que a Avicap oferece em produtos agropecuários. Mendonça Júnior, 450, telefone 222-1118. Acompanhe a festividade que comemora a trezena em honra a Nossa Senhora de Fátima, com veiras de iguarias, rifas e uma variedade de atrações. Sábado, dia 6 de maio, Railane Banda. Domingo, Tati Taylor. Segunda, Matheus Correia. Terça-feira, Val Pinheiro. Quarta, Jorginho do Cavaco. Quinta, Grupo de Pagode Papo Reto. Sexta, Rafa Stephans. E para finalizar, sábado, dia 13 de maio, Dani Lee. Realização Santuário Nossa Senhora de Fátima. Apoio Rádio Difusora de Macapá. Todos os sábados, das 8 às 10 da manhã, você ouve aqui pelas ondas sonoras da Difusora o programa Seus Direitos, com Paulo Lemos e Augusto Almeida. RDM! E agora, uma dica para a sua saúde. Cansaço, fraqueza, falta de apetite, dores de cabeça e palidez são alguns sintomas da anemia, falta de ferro no organismo. Fique atenta! Se você está grávida, deu à luz recentemente, ou se o seu filho apresenta algum desses sintomas, procure o posto de saúde. Lá você vai encontrar de graça o sulfato ferroso, remédio que combate a anemia. Saúde. É melhor prevenir do que remediar. Uma campanha Unicef, Ministério da Saúde. RDM. Rio. Mares, ilhas, vilas, cidades, gente, saudades, a solidão das florestas, lembranças, o rádio aproximando pessoas, fazendo companhia. De segunda a sexta, de 1 às 2 da tarde, alô, alô, Amazônia. Difusora, 630 kHz. Você aprendi tudo que sei. Cada conselho, cada abraço, cada olhar. E com você, aprendi muito sobre a palavra amor. E tem ofertas! Smart TV 32 polegadas Samsung, 128 mensais. Airfryer 4 litros Midea, 419. Prancharizadora Eleganza, 109. Nas compras acima de R$300, ganhe um cupom e concorra a 5 tickets de R$1.000 em cashback na loja. Dia das Mães Center Kennedy. Carinho, amor e cuidado o ano inteiro. Difusora de Macapá, 630 AM. No Brasil, mais de 70% dos casos de violência sexual contra crianças e adolescentes acontecem dentro de casa, cometidos por integrantes da própria família. Esse tipo de crime ocorre tanto no ambiente doméstico quanto no virtual. Estima-se que 13 crianças sejam exploradas por hora em todo o país. Só 7 em cada 100 casos são denunciados. Fique atento, proteja a infância, não se cale. A sua atitude faz a diferença. Denuncie. Disque 100. Rede Abraça-me, Governo do Estado do Amapá. Horas e 8 minutinhos. Entra no ar a partir de agora. Elas informam com Luciane Alves e Keila Góes. A sua revista eletrônica de todas as tardes aqui pela RDM. Levanta a saia, requebra a menina que eu quero ver. Batuque é swing, energia e prazer. Gira pro lado, gira pro outro, gira pra valer. No fado, sabor, vou até amanhecer. 15 horas e 8 minutinhos, como eu disse anteriormente, virando aqui para 9 minutinhos. Muito obrigada, meus ricos irmãos. Excelente tarde para todos vocês. Hoje é quinta-feira, papai quintou, e nós estamos aqui com o programa Elas Informam, pelas ondas da nossa queridinha Rádio Difusora de Macapá, trazendo informação, mas aquela informação checada, meu amor, com muita responsabilidade e uma pitadinha de entretenimento para todos vocês. Ao meu lado está ela, compartilhando a nossa live direto, Keila Góes. Boa tarde para você que nos acompanha aqui pela Rádio Difusora de Macapá, pelo Facebook, hoje está pelo YouTube, prometeu. Quem promete tem que cumprir. E olha, por incrível que pareça, segundo dia consecutivo, estamos com o Samir nervoso. Porque ele disse assim, Keila, hoje não tem, mas amanhã te prometo que tem, então eu quero. Ela é igual aos nossos ouvintes, cobra ao vivo. Exatamente, então pra você aí, logo logo vai estar no YouTube, porque ele prometeu ontem, tá gravado. Exatamente. O Brasil tá vendo. Todo mundo tá vendo. E olha, meus ricos irmãos, a partir de agora você pode utilizar o nosso veículo de comunicação, que é aqui a Rádio Difusora de Macapá, mandar o alô para aquela pessoa que você gosta, também parabenizar aquela pessoa querida, mandar uma mensagem do Dia das Mães, parabenizar, ou também falar, dar aquele recadinho para aquela pessoa que você ama, não pode, amante, que coisa legal não é por aqui. Eu quero. Quer o que, amante? Eu quero mandar um alô especial. Quero mandar um alô especial ao meu pai, que hoje está completando 63 anos de vida. Aquela gostosura. Meu paizinho, que eu amo tanto, que Deus possa conceder cada dia mais saúde, né? Porque, mano, aquele homem brinca com a saúde. É verdade, inclusive ele saber se ele tá cuidando da diabetes. Tá nada, mano. Aí eu falo, pai, olha a sua Beth. Ele, que Beth? As bailarinas do capeta, as bailarinas do diabetes. Ele não cuida. Tem que cuidar, meu preto. Quantos anos ele está completando? 63. Muito jovem, meu Deus. 63 anos hoje meu pai está completando. Então, pai, que o senhor possa receber todo o carinho dessa sua filha aqui. E claro, né, que o senhor tenha muita saúde e juízo. Porque juízo ele não tem. E também um beijo especial para minha princesa, minha sobrinha Maria Clara, que está completando hoje 16 meu anos. Meu Deus, no dia do também, amor. Também, no dia que do amor dela. Que legal, Aninha, parabéns para ela. É, meu amorzinho, minha princesa, que eu digo para ela, que ela só não nasceu de mim, mas ela é minha filha. Ela se combina muito mais comigo do que com a mãe dela, e a minha filha se combina muito mais com a mãe dela do que comigo. É assim mesmo. É como se fosse trocado, entendeu? Então, minha filha, beijo pra você, te ama muito você. Exatamente, já temos aqui 8 pessoas conosco, dentre elas está a maravilhosa Dulcivânia Freitas, meu amor, a mulher que sabe tudo de Embrapa, papai, não somente aqui no Amapá, né, mana? Sabe. Tudo por aí, mana, nas ilhargas da vida, Dulcivânia Freitas está lá fazendo um trabalho, gente, fenomenal, como dizia Giovanni Brota. Dulcivânia está dizendo, boa tarde, agora que eu parei para almoçar, gente, 15 e 12, para vocês verem a correria da vida de Dulcivânia Freitas, ela que é esposa do Lorde Pai e mãe do Lorde Filho. É mesmo, né? Ela é uma assim, a Dulcivânia é um amor de pessoa. Só tô chateada que eu não consegui. Ela não falou comigo lá no evento da defensoria. Mas comigo ela falou. Foi comigo? Foi. Não, eu, hein? Fiquei chateada. Ela não falou, mas foi a correria. Ela tinha que sair, verdadeira. Era assim. A Dulce, pra não falar com alguém, só se ela não vê. Ou ela eu vi ela só passando batom lá, assim. Era, mano. Meu filho, viu? Ai, eu não vi ela passando batom. Tava lá passando batom. Bom almoço pra você, meu amor, que é a broca. Ah, não consigo compartilhar com o Facebook aqui. Olha, bloqueei. O Facebook me bloqueou, sabe? Porque eu sou chato, porque eu compartilho. A Keren Lamarão, falei certo, viu, Keren? Ela já está aqui com a gente dizendo: oi, queridas. Olá, querida, pra você também. E pra vocês que acompanharam a abertura do programa, é ele, meus ricos irmãos, João Amorim. É o próprio que tem aqui a trilha do programa. Elas informam pela Rádio Difusora de Macapá, que o Elas Informam também está no site, papai. A gente tem um portal de informações. É só você acessar que você vai poder acompanhar e se manter muito bem informado. Não é isso, Keilinha? Com toda certeza. Aqui é entretenimento, informação e uma boa música. Falando em boa música, a gente já começa com o pé direito, papai. Vamos. Bora ver se o dedo nervoso do meu rico irmão Samir tá funcionando nesta quinta-feira. Bora ver. Tá um friozinho, hein, Samir? Ai, meu, gente, lá fora o céu tá nublado. É? Tá escuro. Tomara que não falte energia. Eu acho que aquela tempestade que o meteorologista falou vai cair hoje. Vai cair hoje, benza a Deus. Bora lá, Samizinho, meu rico irmão. Rita Lee? Não? Eu queria ser uma abelha. Eu queria ser uma abelha pra não, pousar. Não, canta. Haja amor, fazer zunzinho na cama e gemer sem sentir dor.

ser a minha mulher, ô preta, preta, fala pra mim. Fala o que você sente por mim, oi, oi, oi, oi. Diga o que será para tu, né, tu, né, tu. E ai, meu povo, quando a gente não tem o cavalheiro, meus ricos irmãos, a gente dança com a cadeira ou a gente dança sozinha. Porque nós somos dessas e não daquelas. E olha só, deixa eu falar um negocinho pra vocês, que tem uma galera na live com a gente. E o que que tá acontecendo? O povo tá adorando. Vocês gostam da pessimidade, né, Samir? O povo gosta da pessimidade, meu povo. A gente tem que levar um pouquinho de alegria pra vocês. Com certeza. Com certeza. Olha, o Sebastião Bezerra tá dizendo: boa tarde, meninas. Ligadinho, direto de Matina, Bahia. Sebastião, beijo grande. Só a Keila sabe fazer o beijo estalado. Isso, pra você aí em Matina, Bahia, muito obrigada. E Humberto Bahia, meu rico irmão, já disse: pera aí que eu tô chegando, eu tô te esperando. Pode preparar uma música aí? Que dizendo, Humberto, ele vai vir e a gente vai saracutear aqui no estúdio da Rádio Difusora de Macapá, que é o estúdio, né, minha riqueza? O estúdio, e claro. Olha, eu tô cansada. Mentira, tenho... como diz meu vizinho Francisquinho, ainda não se recuperou, não? Não, ainda não me recuperei. Tô, não tem, não, eu não posso, né? Uma moça de 24 anos, não é assim. Se ela com 24 tá quase morrendo, entendeu? É essa, Mi? Entendeu? 120, mano, 120. Aí, eu queria só te perguntar, qual é o melhor clube de entretenimento do estado do Amapá? O melhor clube disparado aqui no estado do Amapá é a BB, que fica lá na Duca Serra, mana velha. E se eu te contar que os dois primeiros internautas responderem qual é o melhor clube de entretenimento e lazer do estado do Amapá, vai ganhar o Day Use para ser usado no domingo. E o que é o Day Use? O Day Use é que você vai poder usar e abusar até das 17 ondas. Mentira! Exatamente. Então eu vou pegar esse Day Use, que é um ingresso que dá direito a toda a família. Você vai pegar um ingresso apenas, vai levar sua mãezinha, vai levar seus filhos, vai levar seu marido, seu namorado, não leva amante, que é complicado, minha rica irmã. Vai pra lá, vai curtir. Vai ter uma mesa repleta de frutas, meu amor, a partir das 9h30 da manhã de domingo. Esse ingresso é pra domingo. E você vai poder passar a tarde todinha lá na ilharga da piscina de ondas, meu mano velho, lá rente, na espreita, pertinho. Pertinho. Pode curtir. Vai poder dançar? Vai poder dançar. Vai poder comer? Vai poder comer. Ai, Lu, mas eu vou poder entrar na piscina ou vou ter que pagar alguma coisa? Meu amor, esse Day Use é o ingresso pra você curtir o dia todo. É voltado levar a mamãe, vocês. O papai, o periquito, exatamente, papagaio, todo o vovô, mundo. Todo mundo. Pode ir, que é pra família toda. Exatamente. Então nós temos dois ingressos. Você vai responder na nossa live aqui qual é o melhor clube de entretenimento e lazer do estado do Amapá. É AABB. É isso. Olha, o povo adorou a gente dançando. A gente tem que fazer mais vezes. É verdade. Olha, a Maria Silva tá dizendo: boa tarde, amei vocês dançando. Ai, obrigada, amor. Depois a gente vai dançar uma do Tchan. Alguma coisa aí, um sambinho. Ei, Samito, é o cara, entendeu? Pode aí escolher que hoje tá contigo. A Nilza Andrade, ela tá dizendo: uhul, boa tarde. Cheguei agora pra dançar. Adoro. Bota um forró arretado, que a paraibana ama. Vem, Mori. Prepara um forró que a gente vai dançar, que é pra Neuza Andrade saracutear do outro lado. Daqui a pouquinho a gente já traz. Manuel Nascimento está em Nova Tibu... Ai, meu Deus, eu vou ter que suletrar, meu mano. Atibu? Não. Não. Nova Tibu... Nova Tibu... Tiboteu... Teu Apará. Nova Tiboteu Apará. Nova Tiboteu Apará. É, eu pronunciei correto. Nova Tiboteu Apará. Pronto. Se isso está errado, mas eu tô falando certo. O bico do peito certinho. Do Chico Preto é preto. Quem disser que o bico do peito do Chico Preto não é preto, tem o bico do peito mais preto que o peito do Chico Preto. Tá errado. Ela é ridícula, né, gente? Olha, o Samir tá dizendo: hoje eu vim pronto pra tocar música. Ele tá de tá de mar pra frente, que ele tá até comentando na live, maravilha. Tá mais pra frente que o que, Keila Gloss? Mais pra frente de que sapato de palhaço. E olha, gente, vamos ter o dia dos cultos afros aqui, viu? Já vou chamar aqui pro meu rico irmãozinho. Tem mensagem, minha mano? Não, nós temos uma ouvinte. Uma ouvinte aqui. Oi, boa tarde. Boa tarde. com quem eu falo? Tá, Claudine, só um minutinho, tá saindo. Oi, novamente, com quem eu falo? Valdilene Dias. Valdilene, tudo bem? De onde você fala, Valdilene? Oi, eu falo aqui do ponto do atendimento da CEA Equatorial. Maravilhosa! Então, você tá há vários dias tentando ligar pra gente. Querida, é assim, eu tô desde ontem, das 17h30, sem energia. Eu moro no Juscelino Kubitschek, ramal da Cascalheira, 682. E desde a hora que eu fiz a ligação, às 18h40, eu venho tentando insistentemente. Já vai dar 24 horas e nenhuma equipe apareceu lá para religar, fazer a ligação e consertar o problema. E alguém, assim, da CEA, da Equatorial, falou algo, assim, para a senhora, ou só disse para aguardar? Só estão pedindo para que eu aguarde, mas eu não posso mais aguardar. São com certeza. Quase 24 horas, nós não dormimos, eu tenho idosa em casa, eu tenho criança, a geladeira está descongelada, não temos água, porque é poço. Então, assim, é uma dificuldade muito grande. Eu estou aqui no pronto atendimento, tentando ser atendida, mas ninguém pode me passar o nome do coordenador, porque é proibido. Então, assim, a gente fica muito, eu fico muito indignada porque a gente paga nossos impostos, paga em dia nossas energias, e isso é o descaso que faz enquanto a gente numa hora dessa. Entendi. A gente vai entrar em contato aqui com o assessor de imprensa, o Cássio. Repete o endereço, amiga, para mim, por favor, que eu vou anotar. Ramal da Zé, Ramal da Zé, onde eu moro. É Ramal? Juscelino, Jorge Mar Santos, né, agora. Ramal da Cascalheira, 682. Ramal da Cascalheira. Cascalheira, 682. 682. Já anotei aqui na rodovia Josmar Pinto, né? Isso, que é a antiga JK, né? Isso. Agora sim, aconteceu alguma coisa, faltou energia, estava chovendo para justificar essa falta de energia ou não? Não, segundo a minha tia que mora conosco, ela tem 82 anos, houve um estrondo. Então, desse estrondo daí não voltou mais energia. São 3 casas que estão sem energia. Ah, são somente 3 casas. Isso. Três famílias que estão sofrendo, né? Sim. Fico imaginando o desespero. Nós já vamos entrar em contato. Repete teu nome, meu amor. Valdilene Dias. A Valdilene. Valdilene, a gente quer agradecer o carinho que você teve, a confiança na Rádio Difusora de Macapá em ligar pra gente, em especial pro Elas Informam, para que a gente também ajude vocês, para que a gente sirva de elo, né, entre a comunidade e a autoridade competente. Já vamos entrar em contato, você fica ligadinha com a gente, porque qualquer resposta que o assessor der aqui na Rádio Difusora, a gente já passa para vocês, tá bom? Perfeito, eu só tenho a agradecer o meio de comunicação, que é a única forma que a gente tem de ser ouvida. Né? E conte com a gente. Pode contar com a gente, que a gente vai atrás da resposta, vai encontrar alguma solução, né, que seja plausível para solucionar esse problema. A gente passou esse apagão aí, a gente sabe muito bem. Já é um desespero. Já é um desespero. Poucas horas a gente já sofre. Eu já falei aqui pro rapaz que eu só vou sair daqui de dentro depois de ser atendida, de ter luz na minha casa, porque senão eu vou dormir aqui. Eu já falei sério que eu vou dormir aqui caso eles não resolvam minha situação tá ainda certo, hoje. Tá certo. Ótimo, tá com teu direito, meu amor. Pode deixar que a gente já vai entrar em contato e tentar trazer essa resposta pra você antes do Elas Informam terminar, tá bom? Muito obrigada, viu? Obrigada a você. Tchau, olha só a situação, alô, Sé Equatorial, vamos resolver aí o problema. São 3 famílias que estão sofrendo sem energia elétrica desde ontem, no ramal da Cascalheira, número 682, na rodovia Josmar Pinto, antiga rodovia JK. A gente já vai encaminhar aqui para o assessor de comunicação para ver se ele dá uma resposta para a gente rapidinho. Enquanto isso, pode preparar para a gente a matéria dos cultos afros, amigo, que eu vou ler aqui as mensagens de texto. Tá bombando a nossa live, muito obrigada. E eu quero pedir para vocês que estão aí na live, utilizar esse dedo abençoado que Deus deu, mas utilizar de uma maneira bem bacana. Vamos apertar no cantinho da tela, por aqui assim, vão aparecer 3 pontinhos e você vai escolher compartilhar. Compartilhe a live da Rádio Difusora de Macapá, compartilhe o programa Elas Informam e leva informação e uma pitada de entretenimento para todas as pessoas que você conhece e também vai conhecer. Quem está conosco aqui? Lene Alves. Ela está dizendo, manda um alô. Aqui, boa tarde para o bairro Laguinho. Bairro Laguinho, Lene, querida, muito obrigada. Ei, o bairro Laguinho é o bairro onde se tem várias personalidades e onde a alegria também reina, viu? Parabéns. Tem mais mensagens chegando. Boa tarde, linda. Estou assistindo no bairro Jardim 1. Deixa eu ver o nomezinho do nosso ouvinte. Ah, é a nossa ouvinte, a Poderosa. Deixa eu puxar aqui, que está dando um tremelique. Poderosa Vascaína. Minha rica irmã, me diz como está o Vasco para Ilharga daí. Está ótimo. Está ótimo, minha maravilha. Eu sou vascaína. Tu é vascaína? Eu sou. Coitada. Eu não entendi isso. Sofrida, hein, minha rica irmã? Mas é isso mesmo. Ei, diz que tem um post, né, que fala assim, que não sofre por amor, só sofre pelo Vasco. Eu não entendi. Eu vi. Quem falou? Lá no post, lá no Face. Sim. Foi? Uhum. Verdade. Tá, tô te dando um papo. Olha, é Nova Tiboteua, Pará. É isso, eu falei correto. Nova Tiboteua, Pará. Pará. Eu vou colocar aqui no Google, que eu já quero conhecer essa cidade de nome estranho, estrambólico, como diz a mamãe. Já, meu mano, está pronta a matéria, porque o Dia Estadual dos Cultos Afro-Religiosos será comemorado, sabe quando, meu povo? Amanhã, sexta-feira. E você é nosso convidado, nosso rico irmão aqui da casa, nosso repórter Marcelo Guido, vem trazendo esses detalhes para a gente. Bora acompanhar. Dia Estadual dos Cultos Afro-Religiosos será comemorado na sexta-feira, dia 12. A data é celebrada no dia 8 de maio. E os grupos de matrizes africanas se reunirão no Centro de Cultura Negra Raimundinha Ramos para as comemorações nesta sexta-feira. Uma vasta programação está sendo preparada para as celebrações do Dia Estadual dos Cultos Afro-Religiosos. Além das celebrações, a programação terá várias atividades voltadas ao combate à intolerância religiosa, incluindo palestras em escolas e mostras culturais. Marco Antônio de Jesus, diretor-presidente adjunto da Fundação Marabaixo, fala sobre a representatividade do 8 de maio. Um dia de resistência, de luta e combate ao racismo, à intolerância religiosa. E essa bandeira hoje, ela é abraçada por candomblecistas, por mineiros, por umbandistas, por quimbandistas e todo o povo de religião de matriz africana do Amapá. Esse evento é uma realização conjunta da Federação dos Cultos Afro-Religiosos do Amapá, Fórum Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional dos Povos de Matriz Africana, Secretaria de Estado da Cultura, SECULT, e Fundação Marabaixo. Mais informações no número 969-9196-8835. Marcelo Guido, Jornalismo Difusora. Elas informam, a sua revista eletrônica de todas as tardes. De segunda a sexta-feira, de 15 às 16 horas, aqui pela RDM. Apresentação, elas, Luciane Alves e Keila Góes. É isso aí, meu povo, elas informam, 15 horas e 33 minutos. Ego, a língua até trava. Sabe o que é que tá travando a minha língua? Que eu faz muito tempo que eu não beijo. É? É. Aí a língua tem que ter um... Entendeu? Mas olha, meu povo, se não for pra gente servir de elo entre a comunidade e a autoridade competente, a gente nem vem fazer programa. Nem vem. Já temos resposta, minha rica irmã, pra rica irmã Valdilene, que tá lá na Sé Equatorial, aguardando posicionamento sobre a falta de energia. É, inclusive a gente acabou de falar com o Cássio, que é o diretor de comunicação da Sé Equatorial Energia, e ele já pegou o contato dela, vai estar fazendo essa ponte aí para tentar resolver o problema dela. Então a gente agradece desde já, né, a disponibilidade do assessor, do Cássio. Resposta na bucha, resposta papai. Imediata. Inclusive, ele disse, ela tá aqui agora? Eu disse, está aí. Inclusive, ela disse que vai dormir aí se o problema não for resolvido. Então, ele disse que ele vai tentar resolver essa solução lá, esse problema. E é isso, né? A gente fica feliz quando tem uma resposta positiva. Com certeza. Com certeza. E olha só, o ramal das Cascalheiras, lá na rodovia Josmar Pinto, eles estarão já tentando solucionar esse problema. E a minha rica irmã Valdilene, que confiou no trabalho da Rádio Difusora de Macapá, você pode já esperar que ele vai entrar em contato com você. Se ele não ligar, retorna pra gente. Tá ok, meu amor? Que a gente tá aqui é pra servir ao povo, mana velha. Que é patrimônio do povo Amapá. Amapá é. Agora coloca o forró da minha rica irmã, que a Lene tá pedindo aqui um alô. Olha, ninguém respondeu, ninguém quer ingresso, ninguém quer day use, não? Ei, ei, Lene, minha mana, vai lá domingo na BB, minha rica irmã, vai ser babado. Qual é os dois primeiros internautas que responder a pergunta? Qual é o melhor clube de entretenimento do estado do Amapá? Qual é? A ABB. Eu dou logo o sol. Eu adoro fazer o bem pro povo. É a ABB, mano. Escreve a ABB. E você vai levar tem toda que colocar família. Lá nos comentários dos primeiros. Vai ganhar o day use. Vai poder usar. Todos usar e abusar. Usar e abusar. Tem 17 ondas lá na praia. Piscina, né? Na piscina, né? Praia, na praia lá. É praia, tem até areia e tudo mais. 17 ondas, vai ter uma mesa de frutas, música ao vivo, enfim. Você vai levar, você vai poder ir, você e sua família. Exatamente. Olha, um alô especial para todos que estão trabalhando, mas estão saracuteando conosco também. Olha, Humberto aqui, Bahia, já quero beijar. Ainda não vi, ainda não chegou aqui essa mensagem. Olha, meu irmão. Tava indigegue essa mensagem. Deixa eu terminar de ler a mensagem. Tá bom, minha irmã. Porque eu fiquei assim, eu gosto de... Ei, por favor, pera lá. A minha rica irmã Lene, o povo tá trabalhando na Escola Azevedo Costa, lá no Laguinho, inclusive, eu quero mesmo mandar um beijo pra todos os profissionais. Beijo grande, porque é lá na quadra da Escola Azevedo Costa que a minha nação alaranjada, Piratas Estilizados, faz os seus eventos, faz os ensaios. É lá que eu sambo, mano. É? Só com fio cheiroso. Só fio cheiroso. Só de fio cheiroso. Assim, eu gosto, assim, eu gosto da comunidade alaranjada, eu gosto. É. Mas a minha paixão é o... É, eu nasci no bairro do trem, nasci e me criei. Agora, talvez, eu até volte a desfilar no Piratão, porque a população, comunidade, os humildes vão voltar. E a minha língua não tem osso. Meu Deus, ela é demais. É, não tem osso. Acho que vai mudar agora, vai mudar. Né? Vai mudar. O povão vai poder... A favela resistiu. Agora que eu vi aqui... Humberto, tu tá demais pra frente. Diz que já quero beijar. Cadê que tu não vinha dançar? Se tu não tem coragem agora, de dançar, mano, alvará beijar. Que tu agora, diz? Não. Tipo assim, né? A boca é grande. Ei, meu amigo, é. Ei, aquele. O máscara perde pro tamanho da minha boca. Por aí tu gira. É um negócio absurdo. É uma mulher aí grande. Aí tem, né? Coisa. Ai. Já pensou uma mulher grande com uma boca pequena? Só um risco. Fica feio, né? Fica feio, né? Fica feio, fica feio mesmo. Muito obrigada. Aí você me apoiou muito, viu, amiga? Eu adoro. Fã ou hater? Um dos meus apelidos era Boca de Caçapa. Será que era grande, meu povo? É desse jeito. Bota aí que a minha rica irmã quer dançar. A Neuza Andrade, ela é paraibana das arretadas e ela pediu um forró. Eu quero ver se o dedo nervoso tá bom, que ela quer que a gente dance. Te levanta, mano. Hoje, olha, a gente, hoje a gente tá pra fazer o desejo do povo. Viu, Humberto? Égua. O que foi? Eu tô esperando a música. Bora. Ai, essa é a minha boca que vinha dançar.